Pensar é um exercício que a gente acorda e já está fazendo. Então a gente tem muitos pensamentos durante o nosso dia. A questão é que a gente às vezes não para para observar quais são os pensamentos que estão povoando a nossa mente. É imprescindível que a gente comece a ter uma análise sobre isso para começar a selecionar. Fazer, como se diz, uma faxina mental. Tem pensamento que a gente projeta, ou pelo menos a gente acha que está projetando, a gente está sendo muitas vezes intuído, mas enfim. E tem pensamentos que chegam quando a gente está, às vezes, fazendo alguma coisa, parece que foge aquilo que a gente está pensando e entra alguma coisa na frente. Se a gente não tem um controle, a gente, às vezes, vai seguindo uma trilha e quando a gente percebe, a gente está longe daquela origem onde a gente estava. Por isso que é necessária essa faxina mental. Por que faxina? Porque a gente tem que aprender a selecionar o que é bom e o que é necessário. Não o que eu gosto, o que é necessário. Porque se eu for pensar apenas as coisas que eu gosto, eu vou me direcionar por alguns caminhos em que eu não vou gostar de onde eu vou chegar. É que nem a questão material toda ela. Se a gente fizer só o que a gente gosta, talvez a gente já tivesse desencarnado há muito tempo. Então a gente tem que começar a controlar, a orientar, a disciplinar a forma de pensar. Surge um pensamento do nada, de uma forma racional, questionar por quê? Por que eu estou pensando isso? Muitas vezes a gente vê alguém e a gente já tira um conceito sobre aquela pessoa, faz um julgamento dela, da forma como ela está, enfim, do que ela fala, a gente já tem uma... A questão é por quê? Eu tenho que questionar a mim mesmo, por quê? Para bloquear essa sequência mental e redirecionar para onde eu quero. Começar a ter as rédeas da minha vida. Por que que isso é importante? Por que que eu tenho que fazer isso? Porque através do meu pensamento eu vou me formando. Eu vou executando aquilo que eu estou pensando. Tem um erro que a gente comete frequentemente, que alguns mais, outros menos, obviamente, de acordo com o tipo de pessoa, né? É que a gente faz as coisas, muitas vezes, sem pensar. A gente faz atitudes, fala coisas, e depois a gente até chega à conclusão, puxa, eu não devia ter feito, não devia ter falado, eu agi sem pensar. Simplesmente, eu coloquei para fora, na verdade, o que eu tenho dentro de mim. Quando a gente faz isso, a gente está jogando o que a gente tem dentro. O fato de pensar nos possibilita observar o que tem dentro e transformar, e melhorar isso, entrar, jogar de uma forma amena ou totalmente diferente. Outras vezes, nós percebemos que a gente fica muito no campo mental, a gente não tem atitude, a gente passa muito tempo idealizando, pensando e não executa. Tudo tem que ter um tempo. Pensar, fazer, e o pensamento é o que estrutura a ação, ou pelo menos deve ser o que vai estruturar a ação. Porque através de um raciocínio, de uma reflexão, eu posso dar essa orientação e chegar de uma forma satisfatória aonde eu quero chegar, e não me surpreender com situações. Se nós sairmos um pouco dessa situação bastante subjetiva, e nós tentarmos levar para a dimensão espiritual a questão do pensamento, a gente sabe, todos nós, a ciência já declarou isso há muito tempo, que o pensamento ele tem uma onda, uma frequência, ele anda dentro de uma frequência, aquela onda que eu estou produzindo mentalmente. Algumas pessoas trabalham com telepatia, se comunicam ou entendem o que, que o outro está emanando, captam. Na questão espiritual, todos nós estamos captando, só que a gente não percebe, porque os nossos sentidos materiais, eles não estão captando isso, mas a nossa mente está. Dentro dessa frequência em que eu me situo, dentro do meu pensamento, eu acabo me vinculando, poderia dizer assim, com a mesma faixa de pensamentos iguais a essa que eu estou produzindo. Aí a gente diz assim, sim, mas durante o dia eu penso em várias coisas, às vezes são coisas ruins, às vezes são coisas boas, então eu acabo não me vinculando. Eu disse no início que a gente tem que começar a perceber o que passa dentro da nossa mente. O que é mais predominante? Porque a gente fica realmente mais vinculado àquilo pelo qual a gente gasta mais tempo, que a gente alimenta a nós mesmos. E parece bobagem, porque a gente acaba não vendo. A gente é tão acostumado a ser como a gente é, que a gente não percebe, muitas vezes, as questões sorrateiras que brotam desse pensamento. Pequenas atitudes no nosso dia que demonstram, muitas vezes, esse acompanhamento que a gente vai tendo. E isso é muito grave. Eu disse, a gente não percebe e acaba achando que isso não é nada de importante. Isso é grave, porque hoje nós temos esse corpo que nos esconde um do outro quem realmente nós somos. Nós não estamos vendo o que nós estamos pensando, mas ao nosso redor a gente está sendo visto, percebido, identificado. Nessa dimensão espiritual, o pensamento ele chega a produzir cor, que não é nada mais do que uma outra frequência que determina, e a gente se afiniza dentro disso, e a gente tem mais dificuldade nessa outra dimensão de fazer essa transformação que a gente está tendo a oportunidade hoje. Enquanto a gente está aqui, dentro de um corpo, a gente está emanando algumas coisas e, se nós quisermos, a gente está observando os retornos. Através da reflexão, da meditação e da oração, são formas de nós nos conectarmos conosco, começarmos a observar quem realmente a gente é, o que nós estamos fazendo, agregando. Muitas vezes a gente percebe que nós estamos fugindo de nós mesmos, porque a gente não tira tempo para nenhuma dessas três situações. A gente não reflete, a gente não medita e a gente não ora, não reza. Ou quando faz alguma dessas, é assim de uma forma muito... Quantas coisas acontecem durante o nosso dia e a gente simplesmente joga para trás? Onde vai esses acontecimentos? Eles ficam todos dentro de nós. E num momento em que nós formos testados, eles vêm à tona. É por isso que muitas vezes a gente faz coisas que a gente nem sabia que era capaz. A gente tem situações em que nós demonstramos personalidades que a gente desconhecia. Somos nós, guardadinhos lá no fundo. E como a gente faz para mudar isso? Como é que a gente consegue melhorar isso? Hábito, exercício, diário. Nós temos que começar a nos voltar para tentar entender não apenas a nós mesmos, mas todo o nosso redor. Essas frases, elas são antigas. Esse conhecimento, ele não é novo, não é de agora. A ciência descobriu há pouco tempo essas ondas mentais. Pouco tempo, se nós compararmos com o tempo do mundo. Mas muito antigamente, algumas pessoas que se dedicavam a pensar o mundo, elas já tinham essas conclusões de que era necessário esse entendimento, esse caminho. Nós somos reconhecidos por aquilo que nós fazemos entre nós. Nós identificamos quando uma pessoa é uma pessoa boa por aquilo que ela produz, pelo bem que ela faz. Algumas outras a gente identifica como nem tão boas pelo que elas também estão fazendo. Cada um de nós tem essa dualidade todos os dias. O bem, o erro. Mas só através dessa capacidade de reflexão é que a gente vai conseguir transformar isso, vai conseguir perceber que aquilo sim é errado. Se nós agirmos sempre de forma reativa àquilo que chega até nós, a gente devolve do mesmo jeito. A gente tem que receber, pensar e decidir se eu quero ser igual ou se eu quero ser diferente. Nós apontamos muito o dedo para os erros alheios e a gente não percebe que muitas vezes nós estamos agindo da mesma forma quando a gente age através de uma vingança, de uma resposta. A gente quer sempre não deixar, impor um limite lá na frente, mas na verdade o limite é do coração. As palavras de Jesus, elas são sempre atuais, porque ele fala para o Espírito, ele não fala para aquele homem que viveu naquele tempo lá em que ele esteve aqui entre nós. Ele fala para o Espírito. Ele sabia que aquele Espírito, daquele momento, ainda ia progredir e ia continuar avançando. E é nessa linha que ele coloca as palavras dele. O próprio Evangelho, dentro de um dos últimos capítulos, ele fala da questão do pensamento através da oração. Aquilo que a gente se coloca à disposição de fazer frequentemente, que é através do nosso pensamento tentarmos nos vincular a alguma entidade superior a nós, que nos auxilie. Só que isso não pode ser feito apenas no momento da oração. A oração, ela é diária, ela é a cada momento, ela é através de cada atitude. A cada coisa que eu faço, eu estou demonstrando a minha ligação ou com Deus ou não. Se eu quero realmente tentar entender, nenhum de nós aqui tem essa capacidade ainda de ser bom, mas muitas vezes a gente produz coisas boas. A gente tem essa possibilidade. A gente não pode só desanimar, né? Porque ainda estamos lá no fim da fila, de repente não nos posicionarmos para tentar crescer. Se nós observarmos a nós mesmos, o que que nós precisamos fazer para que essas nossas atitudes, que são o que mais aparece, que elas possam ter um resultado melhor. Tudo aquilo que a gente está jogando para o mundo está retornando para nós. Tudo. E os nossos pensamentos que a gente não vê, eles são formas físicas numa materialidade muito menor do que essa que a gente toca hoje, mas eles constituem uma forma. Então, a questão sempre é, né? O que nós estamos formando, o que nós estamos fazendo. Eu sempre tento levantar essas questões para a gente poder perceber, né? Em que linha que nós estamos caminhando. Porque a gente está a todo momento podendo rever isso, redirecionar. Assim como nós estamos hoje numa situação, através da vontade, através de pegar isso e transformar, a gente faz um amanhã totalmente diferente. Deus nos abre as portas todos os dias através da oportunidade de um dia novo. Cada dia, quando a gente acorda, a gente tem um dia novo para refazer tudo aquilo que talvez não tenha ficado muito bem feito, ou para sair daquela estrutura simplesmente mental de ficar com medo, parado, não agindo e colocar para fora. Bezerra de Menezes, que todos já ouviram falar, um espírito iluminado, ele, numa das frases, ele colocou que a caridade, quando ela é muito discutida, muito pensada, muito debatida, que não, né? Ela sempre chega atrasada. Então, eu disse antes, a gente tem que ter um tempo para pensar e um tempo para agir. Estruturar, mas tem que fazer. Rezar através do pensamento, se conectar, mas atitude. A gente tem que colocar a ação em prol de tudo aquilo que nos cerca. Nós recebemos um mundo com muitas coisas positivas, porque alguém fez. Então nós temos que também colocar a nossa parcela dentro dessa mesma intenção.